É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube. Depois do recado, o Rio Vox FM estará na festa do peão de boiadeiro da cidade de Rio das Pedras, na 23ª edição. E você vai acompanhar todo o nosso trabalho lá na Rádio Rodeio, na Rádio Peão, que fica na Praça de Alimentação. Então você vai ouvir todo o nosso trabalho lá, nossa locução e também toda a nossa cobertura aqui na Rio Vox FM, tá certo? Estaremos lá, com certeza, para aproveitar essa maravilhosa festa aqui da cidade de Rio das Pedras. Nesse momento está rolando a bola para Alemanha e Coreia do Sul, 0-0, e para Suécia e México, também 0-0. Nesse momento, o que acontece? Passa México e passa Alemanha. Por que passa Alemanha? Pelo confronto direto. Porque ela está em todas as estatísticas igualada com a equipe da Suécia no confronto direto da Alemanha. Então, por enquanto é isso que acontece. É, a Alemanha acabou de perder mais um gol. Está perdendo um caminhão de gol a seleção da Alemanha. México e Suécia também 0-0. Vamos começar a nossa programação falando do Supermercado Grilo. Supermercado Grilo, o pulo certo da economia. Nossos parceiros aqui da Rio Vox FM. Você sabe que o melhor em qualidade, o melhor atendimento, o melhor preço está lá no Supermercado Grilo. Você vai encontrar produtos sempre fresquinhos com a melhor qualidade que você merece. Além de ar-condicionado no local, além também de estacionamento coberto para você, muitas vagas. Não precisa pagar a zona azul, não. Deixa o carro no estacionamento que você vai e volta e encontra ele da mesma maneira que deixou. Então, Supermercado Grilo fica na rua Prudente de Moraes 235, no centro de Rio das Pedras. Supermercado Grilo, pulo certo da economia, parceiros da Rio Vox FM. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Esquece tudo que eu falei até agora, porque muda tudo, porque a Suécia abriu o placar contra a equipe do México. Gol do lateral esquerdo, Agustinsson. A Suécia chegou pelo direito, cruzou pelo meio, o Klaesson furou, mas o Agustinsson pegou, encheu o pé, bateu o Ochoa. Nesse momento, o México passa em primeiro e a Suécia na segunda posição. Eu acho até que a Suécia passa em primeiro, viu? Vamos só. É, a Suécia passa em primeiro nesse momento e o México na segunda posição, porque a Suécia no confronto direto contra o México fica com a primeira vaga porque tá vencendo a partida. Olha só que reviravolta. É por isso que a Copa do Mundo é maravilhosa, né, professor? Ah, sem dúvida, ninguém ganha na véspera, é jogo de coração forte. Veja, vide aí o que aconteceu com o Maradona, né? Se não tiver coração forte, vai parar na UTI. E o rapaz do Egito também, que morreu lá também na Copa do Mundo, né? Esse, infelizmente, não conseguiu chegar até na UTI, então é pra coração forte, é teste pra cardíaco. E nós aí, nós, aquele todos, né, os brasileiros que tem problema aí, toma suas precauções, porque com certeza a gente não espera, né? Mas vamos estar preparados também para nossa sangria desatada à tarde. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Brasil. Vamos falar primeiro da semifinal da Copa do Nordeste, o primeiro jogo que aconteceu entre Bahia e Ceará. O tricolor joga com o regulamento debaixo do braço, viu, professor? Precisa de dois empates para... É, aliás, o Bahia já tá na final, né? Já teve o primeiro jogo que o Bahia empatou lá, não foi? Ganhou 1-0, segurou o Ceará dentro de casa e tá na final. O Bahia vai em busca do bicampeonato da Copa do Nordeste, professor. muito bem, jogou uma boa partida já no jogo de ida no Castelão. E ontem na Fonte Nova, Fonte Nova bonita, lotada de gente, né? E os baianos dando um show à parte, né? Encheu o estádio a Fonte Nova e conseguiu aí no empate passar e eliminar o time lá de Fortaleza, né? Que é o Vozão, que infelizmente não conseguiu. Mas o Vozão vem mal, o Bahia estava bem mais forte que ele. A chegada do Anderson lá vai dar uma motivação muito grande, está dando uma motivação muito grande para o Bahia. Agora vamos esperar de quem sai amanhã de ABC e o time lá do Maranhão. Bolívia lá, querida. A Bolívia querida, né, que vai estar. A Bolívia ganhou de 1-0 lá. O time de Bruninho do 15 que está defendendo a Bolívia querida, o Sampaio Correia. E vai ser amanhã o jogo. E daí a gente sabe já quem vai fazer a grande final da Copa Nordeste de 2018. Vamos lá então, amanhã a gente fala muito mais sobre esse jogo que rola então no dia de hoje ou é amanhã? Amanhã, quinta-feira então, tem a partida entre Sampaio Correia e ABC, se eu não me engano, o jogo é no Frasqueirão, né, professor? Primeiro foi no Castelão, né? Foi no Castelão, agora é lá em Natal. Vamos falar então da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos três jogos que agitaram a rodada e o Vila Nova foi até a Serra Gaúcha, um jogo neblina, frio pra caramba lá, e o Vila Nova venceu, quebrou a invencibilidade do Juventude, né, que fazia muito tempo que não perdia, e agora seca o pessoal pra permanecer no G4, professor. Boa vitória do Vila lá em Caxias do Sul. Pois é, Léo, o Vila ontem conseguiu uma grande vitória lá e o time de Emerson Maria, que foi mantido, fez uma boa campanha, por muito pouco não subiu ano passado, né? E vinha meio desacreditado aí nessas quatro últimas partidas aí, mas nessas duas últimas aí conseguiu duas vitórias. Uma vitória lá contra o Boa Esporte lá em Varginha e ontem também uma vitória tão boa também lá na Serra, lá contra o Juventude. E esses seis pontos já deu ao Vila a possibilidade de entrar no G4 e espero que seja por definitivo, viu, Léo? Porque é uma grande equipe, tem grande alternativa e tem um treinador muito experiente, que é o Emerson Maria. E o S, que não quis só ganhar do líder Fortaleza, quis ganhar do vice-líder Havaí. Mais uma vitória do pessoal lá de cima e busca aí uma arrancada para chegar à parte de cima da tabela. O time do Roberto Carvalho, o gol foi marcado pelo Bruno Lopes. E quem agradece é o Fortaleza, que vai ficar mais uma rodada tranquilinho na liderança, né, professor? Sem dúvida nenhuma, o Oeste conseguiu duas vitórias seguidas, duas vitórias de duas equipes do G4, né? Ganhou do líder e ganhou do vice-líder, portanto, não tem que comentar nada quanto à vitória do Oeste, não, porque ganhou de duas equipes que vêm muito bem no campeonato. Ganhou do Fortaleza lá no Castelão e ganhou ontem na Arena Barueri do Havaí também. Portanto, duas vitórias importantíssimas que colocam o Oeste aí a três pontos do G4. E o Goiás recebeu o CRB no Olímpico e sabe quem marcou os dois do Goiás, professor? Lucão. Goiás venceu o CRB por 2-1 e respira fora do Z4, professor. Esse jogador, eu acho ele um grosso, jogador grosso, mas tá fazendo gol que eu vou te dizer pra você, viu? Digamos que também o Gustavo, que é artilheiro, não é um primor, né? Mas tá funcionando, né, professor? Mas o Lucão é grosso, viu? É grosso mesmo, mas é um menino trabalhador. Eu assisti o jogo o primeiro tempo ontem e vi que ele é trabalhador, dedicado, inclusive é o capitão do Goiás, viu, Léo? Então isso prova que realmente o que eu observei dele, o Ney Franco lá também deve ter observado muito mais, porque ele é trabalhador, ele é dedicado, ele trabalha, ele corre, ele ajuda a marcar, ele dá a bota nos back e faz gol. O que mais que está faltando? Dois gols do Lucão ontem e conseguiu dar a vitória pro Goiás, né? É pena que meu amigo lá, o Júnior Rocha, pegou o boné, né? Infelizmente, no Série B. Não deu pro Júnior Rocha, ele até tentou, mas não deu, não teve condições, não. O time... Ele ganhava um jogo, perdia três. Ganhava dois, perdia quatro. Aí fica difícil, né, professor? E depois eu tenho comigo assim, ó. Se o Mazola Júnior não aguentou, porque o Mazola Júnior é o talismã do CRB. Quando o CRB tá mal, vai buscar o Mazola Júnior que ele resolve. Se o talismã do Galo, do Clube de Regatas Brasil, lá de Alagoas, não conseguiu dar jeito, não seria o jovem treinador, o gaúcho Júnior Rocha, que ia chegar e resolver o problema, né? Eu acho que até durou bastante, 2 meses e meio no comando do CRB, viu, Léo? O Mazola tá desempregado, professor? Imagine, o Mazola tá muito bem empregado, tá no Criciúma fazendo um grande trabalho, fez um contrato de risco lá com o presidente que é acostumado a escalar time, ele falou assim, olha, o meu contrato é tanto e a multa rescisória minha é tanto, portanto, vê direito o que você vai fazer e no meu time, quem escala sou eu. É, então o Mazola não vai ser treinador do CRB dessa vez, a não ser que manda embora no Criciúma. Então, eu quero ver quantos gols o Lucão já tem na série. O Lucão é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 7 gols, professor. Deus que abençoe ele, e eu falo que é grosso porque ele não é provido de técnica, né? Mas né, nós temos aí vários exemplos de jogadores aí, Serginho, tantos outros jogadores que não tinha técnica, dá maravilha, né? Então esse menino também, ele é um trabalhador e merece tudo esse momento dele, a artilharia do campeonato, né? E vamos torcer para que ele seja feliz, mas não é o tipo de centroavante que eu gosto. Professor, para complicar a situação da Alemanha, pênalti para a Suécia. Tchau, querida. Tchau, vamos ver aqui, ao vivo o pênalti, vamos ver o que vai fazer. Quem bate é o Granqvist, o zagueiro da Suécia, batedor oficial, que bate bem em pênalti. Então, se a Suécia fizer o gol, ela praticamente elimina a Alemanha, hein? Será que o Osório tá querendo tirar a Alemanha fora? Ou será que a Suécia tá conseguindo fazer aquilo que a Alemanha não conseguiu? E o pior é que só dá a Suécia. Vamos lá, ó. Bateu o Granqvist, gol, golaço. O Shoa foi pra cima, mas ele bateu no alto. E vai ficando difícil pra Alemanha, viu? 2-0 pra Suécia, um do Augustinsson, um do Granqvist. Complicadíssima situação da equipe alemã, professor. Se a Alemanha fizer 1-0, ela classifica? Se ela fizer 1-0, ela tira o México. Mas ela classifica. Classifica. Então no México não está facilitando a tarefa. Realmente. Exatamente. O time do México não está conseguindo passar pela Suécia. É, que coisa, não. O México tão bem é capaz ainda de ficar fora da Copa do Mundo. Que situação, não? Que situação péssima da equipe do México, né? E a matemática do Tite nesse grupo aí vai indo pro espaço. Vai indo pro espaço, exatamente. Com 5 classificava, né? No grupo do Brasil vai classificar com 5, né? Com 6 tá ficando fora e olha que a Coreia tá pressionando a Alemanha também, viu, professor? Pois é, então você veja bem, pode dar ainda a Coreia aí. A Coreia não tem mais jeito de passar, não. Não, dá vitória. Dá, se a Coreia... É, a vitória da Coreia, sim. Dá. Vamos ver, olha a Coreia bateu no gol, som pra fora. Não dá pra classificar. Vamos falar do 15 de Piracicaba, porque ontem Fael Júnior chega ao Alvinegro e disse, a parceria já acertou com 20 atletas para a Copa Paulista de Futebol. Um dos reforços, ele entregou o nome, Rafael Mineiro, jogador que estava no São Gabriel de Minas Gerais, e um time que eu nunca ouvi falar, professor. É, dá medo disso, né? Mas enfim... Quer dizer, vamos dar um voto de confiança, porque o Fael chegou falando, rasgando elogio ao Nhoquim, falando da dificuldade que tinha de enfrentar o 15 quando jogava do lado oposto, portanto era o sonho de consumo dele dirigir o 15, portanto eu não quero crer que ele venha pro 15, a primeira vez que ele vai estar dirigindo o 15, e não venha com um time forte aí para brigar pelo título. Vamos torcer para que esses meramente desconhecido do público aí, seja bom jogador que está enroscado em algum lugar aí, vai estourar no 15, né, Léo? É, e o Fael é o maior time que ele vai treinar até o momento, porque ele passou por grandes equipes, mas em termos de tradição, 15 tem uma camisa pesadíssima. Então, o Fael disse que chegou e não precisa contratar 28 atletas, porque o 15 com a parceria já tem 20. O que, então, dá para começar o trabalho e fazer aquilo que eu penso. Ele pediu o Rafael Mineiro, que trabalhou com ele no Rio Claro. Ele não, quer dizer, não que ele pediu, né? O atleta trabalhou com ele no Rio Claro, o Diego ligou para ele e falou, traga o atleta que eu quero, sim, contar com ele. Depois de oficializar a chegada do Rafael Mineiro, também foram contratados o Mário Sérgio, que a gente já disse, lateral direito que veio de Portugal, e o Samuel, lateral esquerdo também, que jogou na Copa Paulista de 2016 no título do 15. O 15 ainda tem Leonardo e Luiz Fernando, os goleiros, o lateral direito Danilo Melega, o volante Fraga e o André Cunha, que ainda está em preparação, já que está com o tendão de Aquiles lesionado. Também se juntaram ao grupo nessa terça-feira 4 velhos conhecidos da torcida, professor. O zagueiro Hugo, o meia Rafael Rosa, o lateral Lucas Moraes e o volante Gabriel Tonini. Os dois primeiros participaram aí da Copa do primeiro semestre, da 2, Hugo e Rafael Rosa estavam na Caldense e no Icasa. Então, Hugo estava no Icasa, Rafael Rosa na Caldense, voltam agora. E o Gabriel Tonini e o Lucas defenderam 15 na Copa Paulista do ano passado, professor. Sobre treinar o 15, o Fael Júnior disse o seguinte, ó, outros profissionais estavam concorrendo a esse cargo. Tenho certeza que a diretoria entrou em contato com outros profissionais. Não demorou muito. Me ligaram na sexta noite e no sábado eu já estava fechando o contrato. Facilitei muito para vir aqui. Aqui no 15 você consegue aspirar coisas maiores pela estrutura, torcida e cobrança, professor. Sem dúvida, Fael Júnior, Léo, dirigiu Itabaiana, lá em Sergipe. Olha só. Isso, trabalhou no Japão, né? Então, ele não é um treinador aí que é ingênuo, não. Ele é um treinador experiente e o que é mais importante é essa gana e essa vontade que tem de trabalhar no clube, né? Isso é muito importante para um profissional que chega num time e já reconhece a grandeza e a marca forte que é jogar em Piracicaba, né? Dirigiu 15, portanto, tá aí. E eu tenho certeza que esses jogadores do Icasa aí, por ele ter um relacionamento muito bom lá no Nordeste, eu acredito que ele conhece e conhece bem esses jogadores, viu, Léo? Tenha certeza disso, professor. Alô, Fael Júnior, muito boa sorte pra você. Vamos ganhar esse título da Copa Paulista, vamos voltar com o Quinzão na Série D do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora a gente encerra os assuntos do futebol normal, vamos falar de Copa do Mundo. Não que Copa do Mundo seja outro tipo de futebol, mas é outra competição. Vamos falar de Copa do Mundo de futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar de Copa do Mundo nesse momento. Vamos repassar a situação da decisão do Grupo F da Copa do Mundo. O Grupo F tem a seguinte situação. O México vai perdendo para a Suécia por 2-0. O que está acontecendo? A Suécia está passando com a primeira posição nesse momento, porque tirou o saldo de gol que o México tinha. E o México com a segunda vaga. E a Alemanha está empatando em 0-0 contra a equipe da Coreia do Sul. Ou seja, a Alemanha nesse momento está fora da Copa do Mundo de Futebol. A Alemanha precisa vencer para passar. Se a Alemanha vencer, o simples vitória da Alemanha, opa, goleiro pegou. Simples vitória da Alemanha, coloca os alemães na próxima fase e é capaz da Alemanha passar em primeiro ainda por causa do confronto direto contra a Suécia. Então, a Alemanha só precisa vencer e o México, com toda a bola que jogou, é capaz de ficar fora ainda, professor. Você já pensou? O México tá de brincadeira, né, Osório? Mas é Copa do Mundo, ainda tem algumas coisas para acontecer aí, e vamos ver como acomoda isso aí, porque daí vai sair justamente os adversários do grupo do Brasil, que eu espero que seja o Brasil, né? Terceiro lugar, será que joga a Copa Sul-Americana, professor? Vai pegar o boné em terceiro lugar. Vai fazer companhia pro técnico do Egito. Vamos falar, o Hector Cooper foi mandado embora, o técnico do Egito, o técnico Ronaldo gosta dele pra caramba. Vamos falar dos jogos de ontem. A gente teve então Dinamarca e França fazendo o jogo mais chato da Copa do Mundo. Jogo de compadres, viu, professor? 0-0 e foram merecidamente esvaiados. Os dois passam de fase. Sim. Difícil, né? Situação dificílima, os nervos na flor da pele. E a gente fica aí, né? Agora aí, minuto a minuto, para ver o que vai acontecer, como vai acomodando isso aí, porque imagina as torcidas envolvidas nisso tudo, né? Como é que fica o coração desse povo todo, né? Mas isso é Copa do Mundo, é muito gostoso e prazeroso a gente poder viver para acompanhar tudo essas emoções que o futebol nos propicia, né? Em especial aí agora, nesse momento, para essas quatro torcidas envolvidas. Logo mais nós vamos estar também nessa mesma sangria, hein? Eu já tô nervoso desde já acompanhando esses dois jogos, que eu confesso que eu não sou retardado. Eu quero a Alemanha fora da Copa do Mundo, que se vira o futebol. Eu quero um adversário a menos no caminho do Brasil. Mas a gente falou então do jogo de compadres da França e da Dinamarca. E agora a gente fala de Peru e Austrália, professor. Porque o Guerreiro decidiu. Mas quando não precisava mais, ele decidiu. Porque ele fez o gol, deu uma assistência pro Carrilho, que fez um bonito gol de bate-pronto. Pegou numa felicidade tremenda num chute. E mostra que se o Peru tivesse empatado com a Dinamarca no primeiro jogo, se o senhor Ricardo Gareca tivesse colocado o Guerreiro no jogo no primeiro jogo, o Peru tinha ganhado da Dinamarca e passava de fase, professor. O Peru, realmente eu também comungo desse mesmo pensamento seu, porque o Gareca quis prestigiar não sei quem, quis fazer não sei o que lá e no fim ficou fora batendo palma. Então ele vai esperar mais 4 anos para justamente poder realmente voltar para uma Copa do Mundo, né? E talvez não seja pela mesma equipe, mas eu acho que realmente ele deixou muito a desejar, lutaram tanto para pôr o Guerreiro e no fim, tá aí. O Guerreiro acabou fazendo um gol quando já não tinha importância nenhuma. Eu acho que ele vai acabar ficando porque a longo prazo o trabalho dele é bom. O problema é que na Copa do Mundo ele fez a famosa agada, né? Que tirou o Peru da Copa, mas o trabalho é bom, acho que não tem que mexer não, viu, professor? Agora precisa ver se é o clima que está lá, né? Esse clima que vai estar depois da Copa é que realmente precisa ver para ter continuidade, para continuar o trabalho, né? E precisava ver também o desgaste, até certo ponto, aonde que vai, né? Mas, enfim, ele fez um grande trabalho. O México ficou muito tempo longe da Copa do Mundo e conseguiu aí passar pela eliminatória sul-americana e levar o México até o Mundial. Exatamente. Vamos falar agora dos jogos da tarde, porque a Argentina conseguiu se classificar, gente. A Argentina, que estava mais com a corda no pescoço do que a Alemanha, passou. E a Alemanha está ficando fora nesse momento. Por quê? O que que acontece? A Argentina, no momento em que começou os jogos, ela era a lanterna do grupo. Tinha na sua frente a Islândia e a Nigéria. Começou o jogo sendo eliminadas. A Nigéria precisava apenas de um empate para se classificar. E a situação melhorou um pouco quando o Messi abriu o placar. Finalmente o Messi fez um gol. Mas foi só também, né, professor? Porque o Messi deveu também bastante, né? A FIFA tá de brincadeira de dar o prêmio de melhor jogador da partida para ele, né? É marketing, né? Precisa vender, precisa aproveitar que ele pode ser que nas oitavas fique fora. Então vamos aproveitar a imagem dele, vamos usar tudo que a imagem. Nós sabemos muito bem que a FIFA, ela quer ver custo-benefício. O que dá benefício para ela, ela faz. O que não dá, ela não faz. Então é uma pena que jogadores como o Cuadrado, né, não seja escolhido como melhor jogador em campo, porque ele não tem a mesma marca que tem o James Rodrigues. Então ela deu, no jogo da Colômbia, deu justamente para o James Rodrigues, quando na verdade o homem do jogo foi Cuadrado. Então isso semelha bem aquilo que nós estamos falando aqui com referência ao Léo, ao Messi, né? O Messi foi escolhido e o James foi escolhido. E o Cuadrado, que arrebentou com o jogo, e outros jogadores da Argentina, não foi escolhido. Por quê? Porque vende, não vende menos. Quem vende mais, a FIFA escolhe. Quer piorar a situação da Alemanha, professor? Gol da Suécia, 3-0, gol contra do zagueiro Alvarez, numa bola que foi jogada na área, bateu em todo mundo e tá difícil a situação, viu, bro? Agora piora a situação do México, né? Porque qualquer gol da Alemanha classifica a Alemanha e o México fica fora. Pois é, que nós vivemos, Leonardo, nós brasileiros, durante 4 anos escutando gol da Alemanha, e os mexicanos vão escutar gol da Suécia durante 4 anos, hein? Que sapatada que tá tomando o México aqui, rapaz, que coisa, não? Sentiram bastante o gol. E vamos voltar a falar da Nigéria e da Argentina, por quê? Aí, num pênalti bobo do Mascherano, né? Mascherano não é menino mais pra achar que não vai ser marcado um pênalti no que ele fez pra cima do Moussa. Aliás, antes de falar do pênalti, destaque pro passe do Banega, que bola virada pro Messi fazer o gol também. Aí, o Mascherano fez o pênalti que o Vitor Moses empatou a partida. Aí, a Nigéria tava se classificando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas no finalzinho, o zagueiro Rojo acertou um chute de primeira aos 41 para garantir a passagem da Argentina. Por quê? No outro jogo, a Islândia, se vencesse, poderia se classificar ainda. Mas ela perdeu para o time reserva da Croácia. 2-1. A Islândia marcou com o Bardet e com o Perisic. E a Islândia marcou com o Sigurdsson de pênalti. Ou seja, a Argentina não é um time... A Argentina tem muita dificuldade. O Sampaoli, ele não faz a substituição que ele quer. Ele chega pro Messi e fala, Léo, coloca o Agüero? Ele chegou e perguntou isso pro jogador, pro Messi. Então, quer dizer, coloca o Messi pra ser treinador e não o Sampaoli, né, professor? É brincadeira, né? Mas a Argentina tá colhendo todos os frutos do que ela plantou nesse longo desse tempo todo. Não esqueçamos que a Argentina era a AFA, Associação de Futebol Argentino, era a entidade que mais participou do suborno aqui na América do Sul. E aquele voo da Chapecoense que caiu, era muito utilizado, a Lania, aquela companhia, era muito utilizada justamente pela AFA, para justamente fazer os cambalagens que ele fazia. Portanto, tudo isso que nós estamos vendo no time, na seleção argentina, é fruto de má administração de muitos e muito tempo da AFA, Associação de Futebol da Argentina. Então, a Argentina vai a trancos e barrancos e com certeza nas oitavas ela para, porque eu não acredito que ela passe pela França. E a Argentina vai ter que passar por um processo de recomeçar tudo do zero outra vez e começar outra vez com um trabalho sério, com honestidade, com credibilidade, para outra vez atrair o investimento no futebol, para atrair treinadores, atrair gente nova, gente que queira recuperar a boa técnica da Argentina de outrora, viu, Léo? Então, como o professor disse, teremos França e Argentina. O jogo, deixa eu olhar aqui, quando vai ser essa partida? É no sábado, né, professor, se eu não me engano. No sábado, 11 da manhã. México, França e Argentina. E temos também Dinamarca e Croácia. Dinamarca e Croácia no outro jogo, que eu vou também ver o horário aqui antes da gente falar. Mas... Que confronto, né, professor? Já para uma fase de oitava de final? E com isso, a Argentina passando em segundo lugar, vem para a chave do Brasil, vem para o lado do Brasil da chave. Ou seja, se a Argentina for passando, a gente pode ter um Brasil e Argentina na semifinal, e não na final, como seria se tivesse passado em primeiro, professor. Mas eu preferia pegar a Argentina do que a Suécia. Também. Prefiro pegar a Argentina do que o México. Pois é. Então, por aí você vê que a Argentina está... Perdeu o gol aqui, a Coreia. A Coreia acabou de perder um gol feio. O som ainda. Pois é, então eu também. Hoje, a Argentina, para as equipes que querem ser campeã, a Argentina é um caminho mais fácil, né? Quem diria que a gente ia estar aqui falando isso, né? Mas a Argentina está tão desarrumada, né? Que a ponto de que você preferir justamente pegar a Argentina aí para poder passar com uma facilidade maior. É uma pena tudo isso estar acontecendo, mas plantaram tudo isso, estão colhendo só aquilo que plantou. É claro, jogador como Messi não merece, jogador como o próprio Mascherano, que tem uma história bonita na seleção argentina, né? Não merece estar jogando a sua última Copa se arrastando, porque a Argentina está se arrastando pelas tabelas aí e passa a ser até uma presa mais fácil do que outras equipes que estão mais bem arrumadas e estão no estado emocional melhor. Com certeza, nossa, tá difícil a situação aqui, viu? Olha a Coreia pra cima, chutou o som pra fora, rapaz. Eita, aqui tá a Coreia do Sul tá pressionando a Alemanha. E, então, só pra confirmar as datas. Por enquanto, Uruguai e Portugal, sábado, às 15 horas em Sochi. Temos também França e Argentina, sábado, 11 da manhã, em Kazan, na Arena Kazan. Temos Espanha e Rússia às 11 da manhã em Luzinsk, no estádio de Luzinsk, em Moscou, domingo. E no domingo também, Croácia e Dinamarca em Nizhny Novgorod às 15 horas. Esses são os jogos de agora, que estão definidos já. Hoje teremos a definição do grupo E e do grupo F, grupo do Brasil e grupo da Alemanha. Então a gente pode ainda ter um Brasil e Alemanha. Basta a Alemanha fazer o gol que dá a classificação aos alemães. Aí eu não sei qual que vai ser a situação. Temos aqui o saldo de gol? Temos o saldo de gol. Se a Alemanha faz um gol agora, professor, ela vai a 6 e passa a equipe da Suécia e classifica em primeiro lugar. Então, se a Alemanha faz um gol, teremos Brasil e Suécia e não Brasil e México, como está agora. Porque, olha só, o primeiro, aliás, se a Alemanha faz o gol, eu acho que o México passa ainda, professor. Porque o México, no confronto direto com a Alemanha, está tudo igual. No confronto direto com a Alemanha, o México está na frente. Ele passa por confronto. Pelo confronto pelo direto, ele não pelo saldo. Porque o saldo vai estar igual. Se a Alemanha fizer um gol, ela vai para um de saldo. Não chega a saldo. Então, a Alemanha, o México tem um de saldo. Um de saldo. Está empatado com o México, com a Suécia em saldo de gols. Das duas seleções, ó, quer ver aqui? Segundo a tabela que eu tenho aqui. Não, o México está zerado. Está zerado agora de saldo? Então ele está empatado com a Alemanha em saldo de gol. Então, se a Alemanha fizer, ela entra de qualquer maneira e vai para a primeira posição. Porque no confronto direto, então a Alemanha, de qualquer maneira, vai para a primeira posição porque ganhou da Suécia. O México está com menos um. É, agora sim, bem lembrado, professor. O México está com menos um. Aqui onde eu estou olhando, tá ainda o México com um. Então, o México está com menos um de saldo. Ou seja, a Alemanha vencendo... Ah, não. A Alemanha vai para segundo lugar de qualquer jeito. Porque a Suécia tem três de saldo agora. Então, teremos, se a Alemanha fizer gol, teremos Brasil e Alemanha na próxima fase. Se a Alemanha marcar o gol, Brasil e Alemanha. Caso se continuar, Brasil e México. E isso se a gente fizer a nossa parte, né, professor? Também tem essa. Mas, vamos então. A gente tá acompanhando, tá monitorando esses dois jogos. E daqui a pouco, então, a gente volta para falar de Brasil e Sérvia e também de Suíça e Costa Rica aqui no Rio Vox Esporte Clube. Que ligar o microfone. Agora sim, vamos falar do Brasil. Brasil que enfrenta a Sérvia às 15 horas pelo horário de Brasília. O jogo em Moscou, no estádio do Spartak. E o que o Brasil precisa, professor? Do empate. O empate classifica o Brasil. Mas, para classificar com a primeira vaga, o Brasil precisa da vitória, professor. O Brasil precisa vencer, né? E estamos acreditando que o Brasil possa realmente vencer aí o jogo aí contra a Sérvia e poder dar uma tranquilidade, né? E espero que o jogo seja mais tranquilo, não seja dramático como está sendo o da Alemanha aqui, para que nós possamos passar sem susto, né? Mas é um jogo complicado, não tenha dúvida nenhuma, mesmo porque a equipe também da Sérvia precisa do resultado para classificar. Portanto, quem estiver esperando um jogo fácil pode tirar o cavalo da chuva, porque vai ser um jogo complicado, viu, Léo? Com certeza. E o Brasil vem com o mesmo time que enfrentou a equipe da Costa Rica. O Brasil vem com o Alisson no gol, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Miranda capitão inclusive hoje, Miranda, Thiago Silva e Marcelo, Casemiro e Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Mesmo time, professor. Tá certo em colocar o mesmo time? Ou, por exemplo, o William naturalmente perderia a vaga e só está no time porque o Douglas Costa está machucado? Não, seria natural a entrada do Douglas, né? Do Douglas, porque é natural, é substituto imediato e em face sua contusão, dá-se mais uma oportunidade pro William, né? Como o Tite falou ontem na coletiva, ele disse que o William tem feito bons jogos aí no longo desses jogos todos sob o comando do Tite, e o Tite deposita confiança nele. Vamos torcer para que o William... Tinha um jogador que jogava aí no São Paulo, no Corinthians, que os treinadores diziam que tinha que pôr um despertador no ouvido dele para ele acordar. É a mesma coisa do William. O William tem que sentir um pouco tudo que foi falado aí, todo mundo pedindo o Douglas Costa aí. Vamos ver se o William sente tudo isso aí e joga o futebol que ele pode e que nós sabemos que ele tem para jogar, né? Não fique aquele sono, se a bola vir tá bom e se não vir tá bom também. Então vamos esperar que o William possa ser aquele jogador que nós já tivemos oportunidade de ver, né? Com certeza, precisamos de você, viu, William? Precisamos de você nessa partida mais do que nunca. A seleção da Sérvia, o que, que a Sérvia precisa? A Sérvia precisa vencer. De qualquer maneira, a vitória coloca a Sérvia na próxima fase. Se empatar, a Sérvia precisa torcer contra a equipe da Suíça, que enfrenta a Costa Rica. A Suíça também joga pelo empate contra a Costa Rica, já que tem 4 pontos, mesma quantia de pontos que o Brasil tem. A Sérvia tem de vantagem? A Suíça tem seus dois melhores jogadores multados e suspensos. O grande Xhaka e o Xherdan Shaqiri, os dois que comemoraram os gols com a mensagem política, né? E não vão estar disponíveis para esse jogo. O Liechtensteiner, aliás, espera aí, vamos ver, deixa eu ver de novo. Primeiro eles tinham sido punidos, espera aí. Após gestos polêmicos, Xhaka... Não, tá. Então eles primeiro foram punidos e agora a FIFA liberou. Agora ela só deu multa, professor. Liberou todo mundo. Pois é. Eu acho que parte política não pode estar envolvida no futebol. É claro que eu fico com a opção da multa. Apesar dessa lambança de uma hora punir, outra hora não, né? Vai dar motivo justamente para o adversário da Suíça questionar isso, não é isso? Então a Costa Rica tem todo o direito de questionar a FIFA. Mas eu fico com a pena pecuniária, né? Que é dinheiro, que é multa, justamente para que o jogador possa jogar e que daí sim, no caso de uma reincidência aí, voltar a fazer gol e fazer aquele gesto outra vez, aí sim pode ser punido já com a suspensão maior. Muito bem, então a Suíça então vai completa para a partida contra a Costa Rica. Então ninguém tem vantagem nenhuma, tá tudo igual. E vamos ver o que temos aqui do lado do Brasil ainda. O Daniel Alves está no hotel da seleção, está passando aquela força para os seus companheiros. Daniel, que lesionou o joelho, não pôde estar junto, mas está lá almoçando com a seleção antes do jogo e passando aquela força. O Daniel é um dos grandes líderes desse grupo, né, professor? É importante ter a presença dele ali. E acho que até é importante pro Fagner, para dar uma tranquilizada, porque o Fagner fez um partidão no primeiro jogo, né? E o Dani Alves, para dar aquela moral, eu acho que pode ser interessante, né, professor? Não só o Fagner, como também o Neymar, né? Porque me parece que o Neymar escuta muito ele, né? Porque foi ele que levou o Neymar pro Barcelona e foi ele que levou pro Paris Saint-Germain também, né? Então você vê que primeiro o Paris Saint-Germain contratou o Daniel e depois foi buscar o Neymar. Então talvez possa... mas eu acredito que só o fato de ter um jogador experiente, o Daniel tem uma cabeça muito boa, viu, Léo? Então eu acredito que só vai fazer o bem para todos os jogadores. Não parece, mas tem, né, professor? Mas ele tem, sim. Se você conhecer um pouco dos projetos sociais que ele tem na Bahia, você fica encantado e admira muito mais ele do que só aquele que acompanha ele jogando futebol. É que para muitos o lado extravagante do Daniel é que chama atenção, né? Sim. Mas o Daniel é um cara humilde pra caramba, que sempre que tá de férias ele vai pra cidade dele na Bahia, tem um projeto social. E o Daniel seria o capitão do Tite na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que seria, porque ele é o cara que tá mais tempo nessa seleção, professor. Ah, não tenha dúvida nenhuma, Daniel. Tem uma história bonita no futebol, na vida, né? E a gente tem que respeitar isso. Então, às vezes, por ele ter aquele vestimento extravagante, né? Se vestir, tentar fazer moda, aquela coisa toda, né? E as pessoas acabam julgando ele pela aquela imagem. Mas não é aquilo, não. Ele é uma pessoa que tem um caráter muito firme, tem uma posição definida na vida. É, não mudou com a chegada do dinheiro. Ele continua sendo aquela mesma pessoa humilde da sua comunidade lá na Bahia. Então, eu acho que tudo isso é valores que é muito bom estar presente no momento tão difícil que a seleção está vivendo. Eu imagino a ansiedade desses meninos que vão jogar daqui a pouco contra a Sérvia. Vamos lá, vamos falar de Brasil e Sérvia. A Sérvia, que há 3 anos atrás foi campeã mundial sub-20 contra o Brasil. E o Gabriel Jesus era o centroavante. Então o Gabriel, ele quer aí a vingança, né? Inclusive o grande destaque, um dos melhores jogadores sérvios, que é o Milinkovic Savic, que tá, o Barcelona tá muito de olho nesse menino. É um dos destaques aí da seleção. Estava lá e a Sérvia ganhou. Então são 4, 5 jogadores da Sérvia que estão lá. E o Brasil também tem 2 jogadores daquela Copa do Mundo, daquela Copa do Mundo Sub-20 que estão nesse grupo então aqui. A Suécia, temos a Sérvia, temos as prováveis escalação? Não temos por enquanto, mas vamos falar do seguinte, ó. O Kolarov, lateral da equipe da Sérvia e capitão, disse que a sensação que ele teve do Tite confirmar o time na coletiva parece de ser subestimando a Sérvia, professor. Você acha isso? Imagine, longe. Então ele não conhece o Tite, né? Porque o Tite jamais vai subestimar quem quer que seja. Ele vai manter o time com uma coerência que ele tem e com certeza esse time vai ser o time que vai conseguir nos dar a classificação aí para as oitavas de final da Copa. Agora o Sérgio, né? Ele pode pensar o que ele quiser, não pode não? Pode. Eles não provocaram nós fazendo anúncio da convocação no posto de gasolina? Pois é. Outro jogador, que é o Miladen, é o técnico do Miladen Krstajic, ele disse que a gente não tem que perder tempo falando do Brasil, não. A gente tá aqui para falar da Suécia, da Sérvia, né? Eu tô com Suécia na cabeça, rapaz. A gente tem que falar aqui da Sérvia. O Brasil é uma superpotência e tem a preparação delas. Aqui a gente se prepara e não vamos desistir. Vamos jogar os 90 minutos. Depois dos 90 minutos, vamos ver qual é o placar. A Sérvia, teoricamente, dentre os europeus, professor, é o futebol mais parecido com o futebol brasileiro. É sempre desde a época do futebol iugoslavo, a equipe... Eita! Gol da Coreia do Sul. Gol da Coreia do Sul, a Alemanha tá fora da Copa do Mundo, professor. Já que vai... Ah não, levantou a bandeira, rapaz. Eita, bandeirinha. Levantou a bandeira. Vamos ver a jogada. Desculpa, gente, ao vivo não tava impedido. Ou deu na mão do jogador? Ah, eu acho que ele deu mão. Vamos ver, vai pro VAR, eu acho. Nem pro VAR não foi, professor. É no logo mesmo. Então tem mais 5 minutos pra Alemanha fazer o golzinho dela. Mas vamos voltar no assunto Brasil e Sérvia. Até perdi o fio da meada de onde eu tava aqui falando, professor. A equipe da Sérvia é o futebol mais parecido, teoricamente, com o do Brasil. Sempre foi isso, desde a época da Iugoslávia. Mas, hoje, das ex-potências iugoslavas, o time da Croácia é o melhor futebol. A Sérvia é mais um futebol parecido com o austríaco que a gente enfrentou. Que é um futebol, aliás, austríaco não. Acho que pode ser, sim. Um futebol mais forte, de mais força física, professor. Então, eles vão precisar de uma marcação extremamente potente para passar o Brasil, para tentar vencer essa partida, né, professor? Confirmou o gol? Eita lá, vamos ver, foi pro VAR. Enquanto isso, o professor vai comentando, a gente vai vendo o que aconteceu aí, o gol. O futebol sérvio é um futebol que tem, de toda a Europa, é quem tem mais a semelhança técnica para chegar perto do futebol brasileiro, né? Mas é muito longe, viu? Tá muito distante, né? Os jogadores ainda são duros, né? Aquela coisa toda. É claro, não vai ter aquele Neymar da vida, não vai ter os Coutinho da vida, não vai ter o Douglas Costa da vida, que nós estamos acostumados, né? O Gingado, o Dury, mas eles são abusados, sim, eles têm alguns jogadores interessantes e que têm uma familiaridade com a técnica. Lá na Europa é tido havido com o futebol mais próximo do Brasil. Mas vamos deixar bem claro, né? Fica só no próximo, né? Professor, fim de jogo em México e Suécia. A Suécia comemora. Os jogadores do México estão chorando, mas eles não sabem que a Coreia acabou de abrir o placar e a Alemanha está fora da Copa do Mundo, professor. Já estamos aí com o árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Temos 4 já? Com 4. Portanto, a Alemanha, infelizmente, a Alemanha é o campeão, a equipe que está defendendo o título de campeão mundial de 2014 está fora da Copa do Mundo. Mas a Alemanha ela percorreu esse caminho, né? Jogou mal contra o México, ganhou na Bacia das Almas aí no outro jogo e agora perdeu para a Coreia, que apanhou de todo mundo. Gente do céu, a Coreia do Sul, ela tido e havido ultimamente aí, no caso das duas Coreias, do presidente dos Estados Unidos aí, em termos de futebol, era passar o carro, como dizia o nosso amigo aqui, Miguel. Portanto, todo mundo estava esperando isso. Então, a Alemanha, infelizmente, é a nota triste dessa Copa do Mundo de 2018. Portanto, é outra seleção velha que vai começar o desmanche também e vai passar por um outro caminho de recomeço outra vez, né, Leão? Pessoal aqui do lado no Irineu tá on fire, professor. O pessoal tá sofrendo junto com o jogo aqui. Rapaz, eu vou falar pra você, viu, professor? A Coreia acabou de fazer o segundo gol. Gol do som. A Coreia acabou de fazer o segundo gol. 2-0 para a Coreia. Fechou o caixão pro lado da Alemanha, professor. Pois é. Aqui pra gente não apareceu ainda. Não apareceu na transmissão, mas já aparece no placar. 2-0 para a Coreia do Sul, professor. Pois é. Então, tudo aquilo que faltou pro som no outro jogo tá sobrando hoje. Não tenha dúvida nenhuma que o goleiro da Alemanha ele está mais preocupado em fazer gol do que defender gol. Portanto, ele estava lá na frente, tomou contra-ataque sem goleiro e a Coreia do Sul vai embora, sim, da Copa do Mundo, mas sem não deixar o carimbo dela na campeã mundial, né? Eu vou, mas você vai junto comigo embora também. E agora? Saiu? Ah, saiu. Vai sair agora o segundo gol. Olha o som fazendo. Eita, Neuer. Eita, que brincadeira, hein? Olha, a Alemanha está... Agora sim a gente pode encher a boca para falar, professor. A Alemanha está fora da Copa do Mundo. Suécia passa na primeira posição. O México passa na segunda posição. Vai a sina dos campeões do mundo, professor. Os campeões do mundo não conseguem passar de fase, professor. E mais uma vez podemos ter, né, se tudo correr como a gente calcula, né, Brasil e México numas oitavas outra vez, né? E o Brasil tem tido dificuldade com o México, hein, Léo? Com certeza. Vamos passar as escalações mais uma vez, então, do jogo de hoje. Prováveis. O Brasil é certeza. Da equipe da Sérvia é uma provável escalação. O Brasil vem com o Alisson no gol. Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Casemiro, Paulinho, William, Felipe Coutinho e Neymar na frente. Gabriel Jesus. A Sérvia vem com Stojkovic, Ivanovic, Milakovic, Tosic e Kolarov. Tadic, Matic, Milinkovic, Savic, Mijodjevic, Jajic e Mitrovic. É tudo it, professor. Pois é, então tá aí definido as duas equipes, agora a sorte está lançada e vamos ver aí o que faz o Brasil, né? O Brasil tem a vantagem de poder empatar também, então o Brasil tem 2 resultados dos 3 possíveis, né? Mas eu acredito que o Brasil vai fazer um bom jogo e a seleção vem num crescente, né? E o Tite tá bem seguro daquilo que tem que ser feito, está sendo feito, manteve o time, isso dá uma tranquilidade maior para a equipe jogar. E vamos torcer porque os principais jogadores possam estar no seu melhor dia e possam nos dar uma grande vitória, o que também vai nos credenciar e bem para as oitavas de finais. Arbitragem por Alireza Fagani do Irã, assistentes Reza Shokiradan e Mohamed Mansouri, artigo de arbitragem então inteiro do Irã, professor. O árbitro deu mais 3 minutos de acréscimo, era 6, agora virou 9. Mas pra que isso, não? Pois é, não tem necessidade, 2-0, o caixão tá fechado. Tem necessidade? Já. O caixão tá fechado. Quer que a Alemanha empate. É, mas tá fechado o caixão, não tem remédio. É, então, mas é o árbitro, eu tenho medo desse árbitro, viu, Léo? Medo no sentido de que é um árbitro de pouca experiência, é claro. A Copa do Mundo pra ele também é chegar na final, ele também tem que se esforçar pra fazer um grande trabalho. Mas poderia pôr um árbitro de um centro mais experiente, de um centro mais avançado. Mas vamos torcer pra que o iraniano possa fazer um bom jogo e não interfira no resultado do jogo, né, Léo? Com certeza. O que, que o Noé tá fazendo na área ainda com... Meu Deus do céu. Vamos encerrando o nosso... Agora acabou. Fim de jogo. Alemanha 0, Coreia do Sul 2. Alemanha fora da Copa do Mundo. E a gente encerra a nossa programação esportiva de hoje. Quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco. Daqui a pouco tem Brasil e a gente vai ficar ligadinho. Tem também o nosso Rio Vox Esporte Clube Extra com tudo desses jogos de hoje da Copa do Mundo, professor. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Como o Léo disse, nós vamos ter o Rio Vox Extra à noite. Vocês acompanhem lá no www.riovoxfm.com. E eu desejo a todos que vocês tenham um ótimo jogo, que o Brasil possa nos brindar com a vitória. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. Eu esqueci de avisar, mas amanhã vai precisar ser meio-dia, professor, porque amanhã eu tenho que dar uma passadinha no médico. Então amanhã precisamos fazer ao meio-dia. Então amanhã a gente estará aqui, se Deus quiser, a meio-dia, firme e forte, e o médico seu vai transcorrer tudo na mais perfeita ordem, se Deus quiser. Com certeza, se Deus quiser, estaremos aqui ao meio-dia. Agradeço a você, nosso ouvinte que esteve ligadinho na nossa programação. Fiquem com Deus, continue na sintonia da Rio Vox FM. Tchau! ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.